Fala, Salvador, bom dia. É o 3399. Aqui que está a informação Eco. Para a cópia, Guarulhos, nível 380. Então, 3399, informação é confere. Tenho pré-autorizado nível 360, desejo modificar. Negativo, prosseguindo 360. Correção 3399, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. 3399, autorizado Salvador para Guarulhos, no nível 360. Via o Pesolo 16 Belo Horizonte, direto Trive, após de acordo com a previsão do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euler, após bridge, em bridge intercepta o Pesolo 16. Transponder 5524, controle 1999, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, via Pesolo 16. Após, direto, aprisionou 16, Belo Horizonte, Trive. Decola no perfil da Euleda com primeira curva à direita, 5524 no transponder, 1098 é o controle da 3399. 3399, saída da Euleda após bridge. Em bridge, intercepta o pesolão no meio. Da Euleda, em bridge, intercepta o pesolão no meio, então 3399. 3399, protegimento correto, reporte pronto para o puxo de acionamento. Reportaramento pronto para pushback de acionamento 3399. No 8 no 7, decolou os 49, controle 119, decimal 8. 119, 8 no 8 no 7. Controle Salvador, gol 18, 17, cruza 2000. Contato para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 1897. Solo Salvador, muito bom dia, é o Avianca Alfa, tudo bom? Confirme quem chamou Alfa Oscar. É, o Avianca Alfa, tudo bom? Procedendo autorização para o reboque da posição de número 7, bate 1, para a posição de número 11, bate 1. Avianca, posição número 7 para a posição 1-1. Afirmo. Avianca, aguarde para início do reboque. Aguardo. Na 3399, confirme estimado para o início do pushback. Avianca, autorizado pushback, reporte para início do reboque. Ok, ciente, iniciando o reboque para a posição de número 1. Uniforme no escudo sol? Positivo. Aprove teu uniforme, prossiga com o reboque, agilizando a manobra. Ok, cliente. A porta ali, ok. Gol Salvador, TAM 3399 para pushback estacionamento, posição de número 8. 3399, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Sim, de autorizado, vai reportar para o ataque, 3399. Alfa Vitor uniforme visual com o mesmo grato. Taxa 3399, 128 a bordo, 4 horas de autonomia, Eterno Galeão. TAM 3399, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre, frequência 18295, altímetro 1011. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera 18295, altímetro 1011, TAM 3399. Solo, Salvador, tá 3399. 3399, prossiga. Confirme a frequência da torre, senhorita, é 118 ou não? 118.95, TAM 3399, bom voo. Obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAM 3399, pode estar na captura 90, pronto. 3399, Alinda, cola, pista 10, vento de 08, 0 graus, com meia 200. Alinda, cola, pista 10, TAM 3399. Salvador, é o TAM 3399, decolado na sua escuta. Zero. Controle Salvador, bom dia na sua escuta. 99, bom dia, contato radar, suba para nível 360. Na... 360, autoriza Dael. Voe Leda, após Leda, voe Brito. Obrigado. 3399, Centro Recife, 1251. 1251, obrigado. Salvador, bom dia. Terra 3601, informação Foxtrot. Então, 3601, informação Foxtrot, confere. Pronto, copia. Pronto, copia. Então, 3601, autorizado Salvador para Congonhas, nível 360. E aí, o peso 16, após Belo Horizonte, após direto trivi, de acordo com a rota prevista do plano de voo. Na qual da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda após bridge. Em bridge, intercepta o peso 16. Transponder 5541, controle 199.8. 360, autorizado São Paulo, da El Leda bridge, com curva direita após. Até Zulu, no meio, após bridge, bravo até o Zulu, direto trivi, após derrota do plano de voo, 5541, transponde, 198, controle, até 3601. Até 3601, na rota, Upa Zulu, 16, após Belo Horizonte, direto trivi. Copiou, com som? Sim, saída da El, Leda, bridge, até Zulu, no meio, bravo até o Zulu. Direto trivi, após e a roda quase novo. 3601, no cotejamento correto, é após pronto para puxar o ferramenta. Bora. 3601 no 04. 3601, encontrando a equipe de solo, reporte para ataque. Solo Salvador, é o Sam Michael Hotel Novembro, na posição 2 do Fátima. Sam Michael Hotel Novembro, prossiga. É, estou estudando de motor em marcha lenta, já autorizado previamente para essa. Confirme, Michael Hotel Novembro. Estou estudando giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Mike Hotel Novembro, ciente, confirmando a posição é 02 do Pat 1. Positivo, 02 do Pat 1. Ciente, Mike Hotel Novembro. Reporte finalizando o procedimento. Ok, reportamento.